Polo 964, direita proa 120, limite 10 milhas na proa. Direita 120, limite 10 milhas na proa, 964. Azul 2760, recuo de voo instrumento cancelado ao 1703, deixa para o sul 58 traços de Santana, frequência livre, com relação com os tráficos locais, não atrasa nenhum traço conhecido no setor informado. Tem um bom voo. Desça até o nível de voo 110. Desça, desça, 3154. Voo 1885, desça para 3.000 pés, altimetro 10, 11. 3.000 pés, 10, 1885. Mike Romeo Alfa, prossiga L.DRMAR, reporte iniciando sobrevoo. 70 aguardando vetor final. Direita no 70, aguardando vetor final, gol 964. Polo 964 para localizador, curva direita, proa 250, reporte estabilizado. Direita 250, reporte estabilizado, igual 964. Polo 964, autorizado a final do procedimento LS Zulu, pista 28, reporte visual campista. Autorizado LS Zulu, pista 28, reportar igual 964. Desvia esquerda para 260 por 25 milhas, o passarelo 2230. Você lavou o desvio, o passarelo? Proa 260 por 25 milhas, para evitar a formação. Certo, autorizado, passarelo 2230. Autorizado de esquerda, passarelo 2230. Localizador, para visual com a pista, igual 964. Voo 964, chame torre 118, decimal 62. Torre 186, igual 964. Controle, voo 1885, cruzando 5.000, autorizado o ERS. Voo 1885, desça para 2.000 pés, autorizado para o procedimento ERS Zulu, pista 28, reporte visual com a pista, inicie redução 2009. Ok, para 2000 inicia a redução 210, reporta quando o visual para a pista. Voo 1885. Mike Romeo Alfa, ciente, mantenha a vertical da RMA, reporte pronto para o pouso. Posição. São de 10 horas a 15 milhas, rumo sudoeste, mantendo o voo 100, Embraer 110. Aguarde para descer. Certo, atinge uma pé. Pouso pista 28, gol 964. Pastor 03, tráfego 10 horas, 8 milhas, rumo este, mantendo o nível 190, Airbus 321. Pastor Cacique, no momento não visual o tráfego. Piso 154, desça para 3 no pé, altímetro no 011. Trata com anteriormente, agora posição de 9 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo 100, Embraer 190. 7, monitor de que vai descer para 3 no pé, para 3154. Controle, passageiro, desça a visual para o trato. Passarelo 2230, autorizado no André de Conquista. Passarelo 2230, solicita proa 270 para evitar formações após desvio direto Conquista. Passarelo autorizado proa 270, correndo por quantas milhas? Por mais 30 milhas, já retorna proa de Conquista. Certo. Estabilizado, avistando o voo no 885. Voo 1885, chama em torre 118, decimal meia dúzia, composto. 8, meia, graça, até mais. Piso no 54, está autorizado a final do procedimento ILS, que você fixa no 0, você para 2 mil pés, altimetro no 011, reporte de visual conquista. 7, autorizado a que você da 28, para 3154, reportará. Congênio ILS, Zulu, pista 28. Chame o solo 1-2, 1 decimal 9. Na próxima esquerda, chama o solo 219, gol 9, né, Fábio? Oi, Salvador, boa tarde, gol no 885, estabilizado, ILS, pista 2-2. Gol no 885, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre, o vento 230 graus, 0,6 dúzia de nós. Faz a pista livre, gol no 885. 3560, controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada FIP 1 para o nível de voo 110. Chegada FIP 1, nível de voo 110, então precisa voar FIP para essa formação à direita. Entende. 3008, controle Salvador, boa tarde, acena identificação. Foz 28, voo no 885. Voo 2008, contato radar, 77 milhas sudoeste de Salvador. Está autorizado a chegada do TFIP 1, da presente foi pro aviso da posição São Paulo, ao que entrou no 011, reporte inicial de descida. Autorizado para o serviço 362, o voo 2008, desça é para o nível de voo 120. Autorizado por 065 para desvio de informação, está 3560. Informa apenas por quantas milhas? 065 por 40 milhas, após o desvio. Está 3560. Pelo 885, no solo 113, táxi à esquerda, antes da alfa, chame o solo 121, decimal 9. Esquerda, antes da alfa 219, gol no 885. Romeu Alfa, pouso por sua conta em risco, ele ponto da RMA, reporte no solo controlado, vento 220 graus, 05 nós. Mandou a voz no Zeltan 3154. Zeltan 3154, já avisou algum campo? Afirmativo. Zeltan 154, pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus, 07 nós, QNH 10, 11. Zeltan autorizado, pouso 128, 3154. Mike Romeo Alfa, frequência livre, solo zona 4, boa tarde. Sexta para o nível de voo 050. Descido nível de voo 050, para 3560. Estarei 2230, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. 2154, Solo 19, chame 121 decimal 9 antes da alfa. 219 antes da alfa. Então 3550 confirmando, já estava antepido? Estimativo, antepido agora. Mas está autorizado a final procedimento LS Zulu pista 28, desça para 2010, altimetro 1011, reporte estabilizado. Piscina 2000 pés, 1011, autorizado LS Zulu 28, reportado estabilizado, 3560. Gol 2008, autorizado descida para 3000 pés, altimetro 1011. Tá 3560 com referências, pode voar direto já? Tá 3560 confirmando voar no ZAN, tem condição de contratação para você naquela SZU, está por aí? Afirmativo. Autorizado, tá 3560, reposta visual com a pista. A visual com a pista já. Quatro, a ação de identificação. Deixa a chegada TPP1 para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1011. 011 para 050 via... 3326, controle Salvador, sua identificação, está autorizado chegada TPP 1. Está presente, vou na proa da posição Salvo, altímetro no 0 no 1, reporte mundial de descida. Positivo, está presente, qual a posição? Salvo, Serra Alfa, 98 horas. Na 6326, contato radar 63 milhas, sudoeste de Salvador. É ponto ideal de destino. Voo 2008, iniciei redução 2009, te autorizado final do procedimento LS X-Ray, pista 28, desça para 250010, altimetro 10, 11, reporte visual com a pista. 2500, desça para o visual, 2009, 2050. 3560, localizador. Então 3560, chame torre, 118, décimo 6 dúzia. Pastor 03, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Mantém o nível de voo 100, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Bom voo. Salvador, então 3560, baixado chegado. Então 3560, pouso autorizado, pista 28, vento 240 graus, 0,6 dúzia de nós. Autorizado, pouso, pista 28, 3560. 2008, reduz velocidade no 709, vai seguir tráfego na aproximação, agora posição de 10 horas, 8 milhas, Airbus 320 com 150 de grau. Tá o 2008, chame agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 861, Salvador, boa tarde, gol 2008. Boa tarde, gol 2008. Continue em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, só confirma o tempo. Gol 2008, vento 210 graus, 08 nós. Torre Rio Azul 2714, pronto, ponto espera, 28. Azul 2714, mantenha ponto de espera. Mantenho 2714. São 3560, no solo 29, táxi à esquerda, antes da alfa, chame o solo 121, decimal 9. Alfa 219, 3560. O 2714 tem condições de decolagem sem parada. Azul 2714, torre ciente, mantenha a posição. Guardando. Voo 2008, pouso autorizado, pista 28, vento 21, 0 graus, 07 mais. Gol 1164, está autorizado a final do procedimento ILS Zulu, pista 28, deixa para 2, no pé, altímetro 1011, reporte estabilizado. 2109, autorizado ILS Zulu, pista 28, gol 1164. Azul 2714, autorizado a alinhar e manter, pista 28. Alinhe e mantém na 28, 2714. Zero, zero, oito. No solo 33, táxi via próxima interseção à esquerda, antes da taxiway alfa, chame o solo 121, décimo 9. Gente, segurando a delta, delta alfa 219, 008. E 714, autorizado decolar pista 28, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem da 28, 2714. 2714, decolada 35, chame o controle Salvador em 199.8, bom voo. 199.8, boa, 2714. Controle boa, o azul 2714. Azul 2714. Boa tarde, contato radar na decolagem. Suba via saída mão, transição VATAP para o nível 180. Subindo para em ascensão ao nível 180 no perfil da mão, transição VATAP 2714. Controle, confirme para 2714, mantém 2500 para a primeira curva à direita. Está livre dessa recepção azul 2714. Entendi, 2714. Altímetro 1019. 3131-09-6326. Oxana 6315, autorizado a alinhar e manter. Isca 22. Afatango Foxtrot Charlie Sierra, pronto para o táxi? Foxtrot Charlie Sierra, QNH 1011, autorizado o táxi via Papá, reporte para ingresso, pista no 7. Táxi via Papá, reporte para ingresso, não, no 7, no 7. Tana 6315, autorizado a decolar pista 28, vento 240 graus, 059. Gol 1164, chamadora torre 118, decimal, meia dúzia. 86-1164. Sim, obrigado. Está autorizado a sinal do TMT LS Zulu, pista 28, desça para 2 hotéis e posto estabilizado. 2 hotéis, posto estabilizado, 6326. Boa tarde, continue a aproximação, pista 28, aguarde pista livre, vento 230 graus, 049. Escuta para a autorização de pouso, 1164. Ingresso na pista 17, o Foxtrot Sierra. Foxtrot Charlie Sierra, autorizado a alinhar e manter, pista 17. Alinhar e manter na 17, Foxtrot Sierra. Está completamente isolado o contrato. Pode contar encostado aqui o A pro A0 no 0, na presente? O Oxalem 3200, tráfego agora 9 milhas, posição de 10 horas, Blank C3, 700 com 1809 graus. Inicie redução, está autorizado pro A0 no 0. Muito graças, 0 no 0, reduzindo minha 3200. É 6315, decolada 39, chame o controle 199.8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. Voo 1164, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 062 de nós. Disposto, pista 28, gol 1164. Vestido da saída Salvo 1, transição ótima, suba para o nível voo 360. Motivo, pós 2500, são voando 360, venha 305. Fecham o papapá Mark Vitor Alfa. Voe para o Darcy Peaza para evitar os tráfegos em aproximação e decolagem da pista 28. Aguarde transferência para a torre. Agora transferência para a torre, então para o Darcy Peaza, Mark Vitor Alfa. Autorizado, direto Leia, da Xanay 6315. Acertando o localizador, Xanay 6326. 6326, chame torre, 118 decimal, meia dúzia. 118 decimal, meia dúzia, obrigado. Chame o solo 121 decimal 9 antes da Alfa. Corre Salvador, muito boa tarde, Oxa 6326, VLS 28. Oxa 6326, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando 6326. Controle azul 2714, patrulha 280 para evitar a formação. Controle pro? 2820. Autorizado pro 2820 azul 2714, informa apenas por fantasma de lema que esteja. Pista 28, vento 240 graus, 079. Sobrepouso a 2863. Tornação com centro de ciclo, Xanela 315. Maravilha, obrigado. Controle, identificando a proa do 2714, a proa 310 por 70 milhas. Agora copiado 310, 70 milhas, azul 2714. 2714. Salvador, voo 90, mais 3. Voo 1097, controle. 0300 para 160, para ir lá agora. Voo 1097, ação de identificação, desça via chegada e pitch para o nível de voo 050, altímetro 1011. Chegando 050. Puxa na 6315, autorizado direto Módulo. Direto Módulo 6315. Aron e a Foxtrot Charlie Serra, firma. Xanay 6326, no solo 44, táxi se aproxime, interseção esquerda, antes da Alfa, chama o solo 121, no decimal 9. Vai agora na esquerda, antes da Alfa, 219, obrigado, 6326. Foxtrot Charlie Sierra, autorizado a decolar pista 17, vento 210 graus, 07 nós. Decolagem 17, no Foxtrot. 3193, está próximo, na pista 28. São 3193, autorizado a alinhar e manter pista 28. Manter 28, 3193. Salvador, boa tarde, passageiro 2233. Papapá, Mike Vitor Alfa, pouso por sua conta em risco, ali ponto da RMAL, vento em Salvador 240 graus 05 nós, aposta no solo controlado. Tá, próximo ele ponto da RMAL, a intenção de pouso é em Serra Brava, Serra Vitor, pátio 5, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, prossiga final no 7, aguarde instruções de pouso. Pois instrução individual com a aeronave decolada da 17, Mike Liberal. Trote Charlie Sierra, decolado aos 4.6, chame controle Salvador em 119.8, bom. 198, obrigado, boa tarde, Fox Charlie Sierra. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango Fox Charlie Sierra, decolou, cruza 1.500 na Aron. Papa Tango Fox Charlie Alpha, Papa Tango Fox Charlie Sierra, contato radar na decolagem, vou ver sair da Aron. Aron, voo 310. Para o 310 na Aron, Fox Charlie Sierra. Atando Fox Charlie Sierra, dá presente autorizado direto, Aron. Direto Aron, Fox Charlie Sierra, obrigado. Vitor Alfa, no solo 48, táxi via Papata 5. Tá 3193, autorizado a decolar pista 28, vento 21, 0 grau, 079. Iniciando decolagem, pista 28, tá 3193. Chamando M3 no 5, chama agora o centro Recife, 125 decima 1, no caso negativo 123 decima 8. 251-232, obrigado, bom trabalho, M3 no 5. Por favor. Tá 3193, decolado 49, chama o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 19-8-3-1-9-3. Salvador, tá 3193. Tá 3193, contato radar na decolagem, sua via, saída, salvo 1. Para o meu voo 340, o TAN 3193 está ali na extensão de 2.500 pés, mantendo a prova. Vicente, estão curvando à esquerda, a saída do salvo 1, pronto. Extensão 340, 3193. Correto. Mike Vitor Alfa, frequência livre, boa tarde. Salvador, já. Fox Charlie Sierra, decolou o cruzamento e 15 para a espera da 28. Centro Recife 125, decimal 45, caso negativo 126.85, solicito direto ao mesmo, tem um bom voo. 245, seu amigo, muito obrigado, boa tarde. Ô, Salvador, tá 3193, você desviou à direita, leva a formação, aqui na frente. É, suba até o nível de voo 100 devido a tráfego, aproximação na chegada do Recife, o TAM 3193, autorizado desvio, apenas confirme na voa e por quantas vezes. A proa é a proa 210 e vai ser por 80 milhas, 3193. Descopiado 210, 80 milhas, o canto 3193. Voo no 097, está autorizado o final do procedimento de LS, fechou no 0, desce para 2 no pé, altímetro no 0 no 1, reporte visual com pista. Tem 2 mil, foi zero visual com pista, 097. Ele me escuta? Azul 2714, chama agora o Centro Recife, 125 decimal 45, caso negativo 136 decimal 85. 125 45 268. Passarei do 2233, no ideal de descida, desça até o nível de voo 110. No ideal, desça 110, 2233. Controle Salvador em 199, decimal 8, bom voo. Controle 198, Xanaia 1142. Salvador aqui, Brasília, transporte, faz o site. 42, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após sobrevia, sai da Aron, transição Caju para o nível de voo 390. Mantenha a proa até 2500 após Aron. Passarei 2233, ainda está mantendo o voo 170, no ideal de descida, desça até o nível de voo 150, 150, passarei 2233. Iniciado agora para 150, 2233. TAM 3193, suba até o nível de voo 140, 400 foi direto da GEL, conforme instruções do Centro Recife. Daniel, em planilha de voo 140, TAM 3193. Correto, tráfego agora posição 2 horas, 15 milhas, rumo Eco, passando nível de voo 170, em descida até o nível de voo 150, Alfa Tango 72. 3193. Passarei do 2233, tráfego 10 horas, 12 milhas, rumo Sul. Passando no nível de voo 105, ascensão até o nível de voo 140, Airbus 320. ATS 2233. Final de visual, agora 097. Voo no 097, chama agora a torre 118, decimal, 62, velho. 18, 6, 0, 0, 0, 7. Salvador, boa tarde, bom, 097. Estamos no 097, boa tarde, continue a aproximação, aguarde pista livre. 097, autorizado decolar, correção, autorizado pouso, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. É, teve pouso, pista 28, 07. Tráfego Uberato, suba até o nível de voo 180 devido a tráfego adicional. Atenção, nível de voo 180, 3193. Correto. Mastareto 2233. Desça para 3000 pés, altímetro 1011. Para 3000, com 1011, 2233. Obrigado. Dan 3193, tráfego, agora posição de 12 horas, 2,5 milhas, rumo nordeste, tá, mantendo nesse voo 190 sem contato com o controle, Embraer 190. Azul 4462, controle Salvador, boa tarde, mantenha o nível de voo 190, tráfego agora 12 horas, pode não 11 horas, 14 milhas, rumo sul, subindo até o nível de voo 180, Airbus 320, aciona identificação, está autorizado chegada CPT1. Autorizado direto ferramenta 362, mantendo o nível de voo 190, azul 4462. Salvador, boa tarde, azul 2715. Azul 2715, controle Salvador, aciona a identificação. Enquanto mantendo 190, proa de Alagoinha. Azul 2715, desça para o nível de voo 060, altímetro 1011. 060 vai descer com 1011 no altímetro, 2715. 3193, tráfego superado. Sua, para o nível de voo 340. Salvador, autorizaria a prova de pitch para o 2715 a fim de evitar a formação? Autorizar a direto de pitch, o azul 2715. Tráfego agora posição de 1 hora, 2, 4 milhas. Rumo norte, passando nível de voo 185, acessando nível de voo 390, RUS 320. Sim, tem o tráfego no piquete. O senhor gostaria que descesse agora, pode ser o ponto ideal. Autorizado o início de descida no ponto ideal, o azul 2715. Sim, obrigado. Azul 4462, desça para o nível de voo 050. Oficial 050, pode estar aí. Correto. O Xanay 6142, chama agora o centro Recife, 125.45, caso negativo no 26.85. Centro 3193, chama agora o centro Recife 125.1, caso negativo no 23.8, voo Itagel, tem um bom voo. Salvador, Xanay 6321, mantém o ponto.